301, bom dia, contato radar. E mantendo o meu de voo 360, voa letra. Pode ser uma pouquinha da fila, eu sou 3601. Motivo, toda via saída da El. Via da El, 3601. troca 121.100 ou 121.9. X-ray, Fox to Sega. Qual a posição? Rebaixa térmica. Romeu na escuta de Papa Romeu, Alfa Echo Radio. Sonho de bom dia, prossiga. Repetição para dar 3 Romeu do 43 para baixo 1, posição 8. Está autorizado até a posição 8. Autorizado até a posição 8, reporta a perna. Boa noite, mais rico foi Oscar. indicador azul alfa X-ray, né? Informando o término do curso. Gente, bom dia. Bom dia, obrigado. Bom dia, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista 1-0, curva direita, subida da El, Leda, Mótida e Upper, Luna 0 até Taubaté. Transponder 5121, controle 120, decima 80. Mesa 5-1, acontecimento correto, repartição para o custo da questionamento. Salvador, bom dia, Michael Zulowiski. Michael Zulowiski, bom dia, prossiga. Michael Zulowiski está aqui no pátio 3, posição 2, 2 Dima. Solicito autorização para rebocar a nave para o pátio 1, no posição 11. Solicito o início do reboque e reforço para ingresso no pátio principal. Desculpa. Autorizado o início do reboque. Reporte para ingresso no pátio principal. Grado autorizado, rebocado, no pátio principal. Bom dia, autorizado Congonhas, nível 360. Decola da pista no zero, curva direita, subida da El, Leda, Mótida e Upers 1-0, o base Upers 1-6, conforme a rota do plano de voo. Transponder 5122, controle 120, decima 8. Bruno, decisão de acontecimento correto, reporte pronto para o feedback e questionamento. Bruno, decisão de acontecimento correto, reporte pronto para o feedback e questionamento. Solo Salvador, Mike e Luiz, pode adentrar, tem autorização para adentrar pátio 1? Até a ponte 11, reporte carteado. Desculpa, não entendi. Autorizado, ingresso no pátio principal, reporte quando terminar. Ok, grato, autorizado, reportar no pé. Rádio 5 autorizado, chame táxi. Bom dia, na 3971, transferência da Charlie, autorização Guarulhos, está no linha do dia. Tá, 3971, bom dia, autorizado Guarulhos, nível 320. Decola da pista 10, curva direita, subida da El, Leda, Mórtiba, e ambas 10, Taubaté. Transponder 5126, controle 120, decimal 8. Para o táxi, coxa 6251 com 158 no bordo, alterna caminhão, fora de alcance. Coxa 6251, táxi autorizado via Tati Indy, bom para a torre 118, decimal 95, ajuste no 014. Gol 1229, após a aeronave da Chanel, taxi que era retaguarda, autorizado o início do pushback, de um pronto para o táxi. Doutor Oxinha 625, pronto, pode ser que a senhora não der. Lineman 251 na linha, decola 0, vento no meio 0 graus, 059. A linha decola a Lineman 251. Lineman 251 decolado, 38, time controle, Salvador 208. Salvador 208, bom dia, Chinamel. Lineman 251. Bom dia. Salvador, Mike Luiz, nós é reboque grato, bom trabalho, bom dia. Bom dia, sim, tudo certo? Ok. Salvador 229 para o Pax, 183 a bordo, Pé Magalhão, 3 horas e 4 minutos. Pax autorizado à direita via Índia, você espera a torre 118.95, ajuste na 04, bom voo. No 04, Pax, que é o 2 da via Índia, bom espera, 118.95, bom, 229, tá ligado? Oi, Salvador, bom dia, mano 289, espera dar um zero pronto. Dois, dois, nove, a linha decola, pistão zero, vento no meio, 0 graus, 059. A linha é com 0, 1, 2, 3, 9.